nossas vidas, nossa casa, nossos bens. Família, irmãos e amigos, guardai-nos para sempre. Por quem trabalha, inútil será. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito é o fruto de tua terra, o fruto do teu ventre, se o Senhor guarda. Bendito serás na tua tenda, bendito serás nos teus lidares, bendito serás quando entrares, o Senhor te guardará. Quando retornares, mas se o Senhor não...